UDESC em Rede. Notícias da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom dia, meu nome é Glênio Madruga e esta é a edição 116 do UDESC em Rede. O UDESC inicia formaturas na próxima semana em 15 cidades pelo Estado. Entre os dias 23 de julho e 3 de outubro, a UDESC realizará as cerimônias de outorgas de grau dos alunos que concluíram a graduação no primeiro semestre deste ano nas 12 unidades da instituição. Ao todo, estão previstas 22 solenidades de formatura nas seguintes cidades: Balneário Camboriú, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Palmitos, Pinhalzinho, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste e 13 Tílias. As cerimônias serão prestigiadas por representantes da reitoria, dos centros de ensino, de conselhos de classe e organizações parceiras da universidade, além de familiares e convidados dos formandos. O UDESC criará aplicativo para monitorar preços em postos de combustível. Universidade, Prefeitura de São Bento do Sul e Procon implantarão aplicativo De Olho na Bomba para o monitoramento dos preços de combustíveis nos postos de abastecimento da cidade. Exploração do xisto é analisada por artigos científicos da UDESC. Trabalhos de professora e de estudantes de engenharia de petróleo podem ser lidos em revistas da Fundação Getúlio Vargas. Panorama da Política Cultural do Brasil será apresentado na UDESC. Pesquisadora Luzia Ferreira Lia, da Universidade Federal do Paraná, fará palestra e lançará livro no fim de julho, em Florianópolis. Resumo do Consune traz continuação da sessão do dia 4. O UDESC promove curso na Secretaria de Saúde da capital. Dissertação avalia tratamento de água com coco de gerivá. Projeto prevê política de biocombustível florestal no país. Assembleia proíbe exploração do xisto em Santa Catarina. Edital seleciona propostas de até 10 startups de energia. O UDESC em Rede é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação da Universidade, com produção e edição de Glênio Madruga. O podcast vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã.